bem-vindo ao Universo Hulk Podcast, estrelando Rod Reis, Ricardo Pinheiro e Breno Costa. Tá chegando por aí, né? E tá, será que ele tá em Veneza? Será que ele foi pego pelos peixes, pelos homens peixes do espaço? É, ele tá fugindo das dentadas. Ou então pior, se ele for pagar a aposta que o doutor fez com o Casanova, né? Ele foi catar a galinha pra entregar pro Casanova. Breno, do Universo Hulk. Ô Breno, você tá ligado que é perigoso a gente atravessar o... Pelo menos eu atravessar a minha própria linha do tempo. Como que você pega a tarde do Ricardo, vai querer participar da gravação que você não foi ontem e você não participou, agora você quer participar do futuro? É, né? A gravação tá sendo agora na minha linha do tempo. Tá sendo agora, foi ontem, vai ser amanhã, está ocorrendo a todo momento. Então, de certa forma, eu tô no horário, né? Como o Ricardo. Tá, mas então a gente tem que ficar escondido, porque o Rodrigo do passado e o Ricardo, eles estão gravando agora, a gente fica só de olho, ou de ouvido. Ah, pode deixar, porque eu tô gravando aqui dentro da tarde, então não tem perigo de vocês se encontrarem. Tá, então vamos continuar ouvindo. E se o Breno não pegou a sua tarde, ele deve estar aqui logo, né? Não. É, ele pediu a chave semana passada, né? Foi dar, disse que ia dar uma voltinha e voltava em 5 minutos. Já tá uma semana fora. Mas é, o doutor levou 12 anos, né, pra voltar, acho que ainda tá no crédito. É, então vamos começar. Antes eu queria citar o nome do escritor desse episódio, que é o Toby Whitehouse. Esse escritor, ele, além de ter escrito vários episódios do Dr. Who já, ele escreveu School Reunion. School Reunion é aquele episódio que a Sarah Jane aparece, né? Que é a volta da Sarah Jane. Isso. Na segunda temporada. E ele também é criador do seriado Being Human. Being Human, que está concorrendo a prêmio de melhor série dramática no BAFTA. Eu vi isso hoje, no BAFTA 2010. Aliás, eu achei estranho que no BAFTA não tem nada de Doctor Who. Pelo menos nas categorias que eu vi, não tem nada. Mas Being Human concorre para melhor série dramática. Ah, tá. É que não teve muita coisa ano passado, né, Doctor Who. Foram só os especiais. Acho que ele não tem tanta coisa para... Não tem volume para ser relevante, né? É, não teve uma temporada, né? É. Esse seriado Being Human, que é muito bom, e inclusive tá passando aqui no Multishow, sexta-feira, às 11 horas. Muita gente tem falado, vou dar uma de Silvio Santos, eu não vi, mas tem pessoas próximas que viram, que assistiram, disseram que é muito bom, mas todos os comentários que eu vi a respeito da série têm sido muito elogiosos, parece que ela tá garantida para a segunda temporada, acho que até a terceira já. Ano passado foi a segunda temporada... E ele já tá certo pra terceira. Ah. Então provavelmente ele tá concorrendo pela segunda temporada. Aqui no Brasil começou a passar recentemente a primeira. Então eu queria aproveitar pra recomendar essa série que é muito boa. Being Human. Tem tudo a ver com o episódio dessa semana do Doctor Who. Porque tem a ver e não tem a ver, né? Mas porque é um vampiro, um lobisomem e uma fantasma morando junto, dividindo apartamento. E um dos personagens é o Alonso, né? Sim, sim, é o lobisomem. É que faz o lobisomem, que pra quem não lembra, o ator é o mesmo que faz o contramestre Alonso no episódio Voyage of the Damned, que é o especial de Natal da terceira temporada. Termina com o Capitão Jack, né? Aparentemente... É, no End of Time, no final da segunda parte, no End of Time, o Alonso e o Capitão Jack vão conversar. Capitão Jack Harkness... E eles vão bater um papo. E o resto fica subentendido. Então eu queria aproveitar para perguntar para você se tem alguma série que você recomendaria para as pessoas que são fãs de Doctor Who também. Tem uma série inglesa que eu vi, no início ela é muito tosca. Uma série inglesa de ficção científica, mas é de humor. Então tem piada e tem sátira com tudo que é tipo de coisa relacionado à ficção. É Red Dwarf, é uma série que durou 8 temporadas e no total deu 50 e poucos episódios. Cada temporada tem 6 episódios, com exceção das duas últimas que tem 8, se não me engano. A produção é bem pobre, a série é muito engraçada, Você tem que se prender, como toda boa série inglesa, prenda-se ao texto, não se prenda à produção. E assim, começa... O primeiro episódio é chamado O Fim, onde tem um personagem que ele é praticamente o faxineiro da nave. A nave é quase do tamanho de um planeta, a Red Dwarf, uma nave mineradora, onde há um incidente que ele é detido, ele é colocado em quarentena, colocado em prisão dentro da nave por causa de ele ter levado um gato a bordo e não podia. E ele vai ficar preso um ano e meio, só que há um vazamento de raios cósmicos para dentro da nave, mata toda a tripulação e o computador só tira ele de dentro da câmara um milhão de anos depois. Aí assim, só tem ele. E aí depois aí o computador cria um personagem, uma projeção holográfica de um personagem, que um cara que andava muito próximo a ele, que era justamente o chefe dele, que era um mala sem alça, e vão aparecendo outros personagens ao longo da história. É uma série engraçada, é uma série difícil de pegar por conta da legenda, porque eu só consegui ver com legenda em inglês, e mesmo assim é muita gíria, é muito trocadilho, muita piadinha localizada em inglês. Eu cheguei a arrumar uma legenda em português de Portugal, é meio difícil de ver. Não é uma série fácil de se achar, mas é uma série muito engraçada, vale a pena, procurem. Por mais que ela tenha 8 temporadas, são 50 e poucos episódios, não é uma série grande de se achar. Procure, que eu acho que vale a pena pra dar umas boas risadas. É, então fica a dica, né? A legenda de Portugal, assim, até dá pra você levar, mas o cara também puxa pra algumas coisas específicas de Portugal. E se você quiser, caso eu vá na Campus Party em 2011, eu te levo a cópia pra você. Oh, legal. Maravilha, né? É só me lembrar. Só me lembrar, o jogo eu levo pra você. Sou de menos. Tá, Breno não chegou ainda, a gente começa, né? Vambora. Tá. Ô Breno, o que você recomenda pra uma outra série pra quem gosta de Doctor Who, que você tá vendo? Assim, especificamente sci-fi, tem Battlestar Galactica, que dizem ser muito bom. Eu assisti até a segunda temporada, depois dei uma pausazinha, ainda não voltei. E sem ser sci-fi, assim, que eu recomendo... É Breaking Bad. É, tá na terceira temporada atualmente e cada episódio mais excepcional que o outro. São duas dicas que não tem como dar errado. Certo, eu no passado eu recomendei o Being Human, só que como eu vou aproveitar, eu tô aqui de novo, eu vou aproveitar e recomendar o Life on Mars em inglês, que dá 10-0 na versão americana e é muito mais foda. That's a relief. Thought I burst out of the wrong cake again. Now then, Rory, we need to talk about your fiance. She tried to kiss me. Tell you what though, you're a lucky man. She's a great kisser. Bom, então vamos falar do episódio 6 da quinta temporada de Doctor Who, a era de Steven Moffat como head writer e Matt Smith como doutor, intitulado Vampires of Venice, o que é um título que engana, porque na verdade não se trata de vampiros, né, como a gente conhece. Dá a entender que são vampiros inicialmente, né? Mas quando a gente vê o episódio, ao longo do episódio, a gente percebe que não é bem assim. Como diz o doutor, né? A Amy fala em um momento, mas não são vampiros, são alienígenas. Ah, isso é uma boa notícia. Ah, mas eu já... A primeira coisa que eu pensei é... Puta, vai ser a mesma coisa do Tutankhaus, que era sobre lobisomem, mas não era lobisomem, né? Era alienígena, que tinha a ver com a lua. Então, a primeira coisa que eu pensei, provavelmente vai ser alguma raça alienígena que mostra características de vampiro, mas na verdade não é vampiro. Esse episódio, eu já vou começar falando, sendo que eu achei muito legal, me diverti pra caramba. Foi um episódio que cumpriu o que prometeu, que é me entreter, sabe? Tipo, divertido, com partes engraçadas. Assim, uma das coisas que eu notei nesse episódio é que tem umas 3, 4 ideias recicladas, né? Que sempre teve em Doctor Who. Uma delas é isso que a gente tá falando, de que o que parece ser um bicho sobrenatural, na verdade é uma raça alienígena. Né? Já teve de lobisomem, já teve de múmia na série clássica, já teve de vampiro, já teve uns 4 já. Já teve vários monstros que chupam sangue. se alimentam de sangue. Esse episódio tem várias ideias já que não são originais. Por exemplo, o alienígena tá fugindo de algum perigo, né? Ele tá... O mundo dele foi destruído, ou a raça dele tá sendo ameaçada, ele veio pra Terra pra tentar morar aqui. Né? Lembra muito a primeira temporada, quando mostrava que a consciência Nestene tava fugindo da Time War, que outras raças alienígenas estavam fugindo também. Então isso é uma coisa que me lembrou bastante. Não é uma novidade. Simplesmente estão vindo, e justamente com tanto planeta espalhado por aí, vai escolher justamente a Terra para vir recriar sua civilização, ou mudar e fazer de volta, ou salvar, reprocriar, ou então, como dizem aqueles alienígenas do Monty Python, né, ganhar o torneio de Wimbledon. Foda é que eles acabam vindo para a Terra, né? Não tinha um lugar melhor para eles irem, não? Esses alienígenas, pelo que eu entendi, eles chegam aqui através da rachadura, né? É. Eles estão fugindo do que eles falam do silêncio. Eles caem aqui na Terra pela rachadura. O legal desse episódio é que ele é um episódio muito tradicional de Doctor Who, né? Ele, diferente do que estava acontecendo, ele é um episódio que, de certa forma, tem um começo e tem um final. Ele se fecha dentro da história, ele tem uma resolução. Ele, tirando só o fato da motivação dos monstros, ele não tem muito a ver com a história que está sendo contada, né? É um modelo de episódio autocontido, né? Aquele episódio que você, tirando da cronologia, você pescar esse episódio, tirando a motivação deles, você vai... Uma pessoa que não acompanha a série, não está acompanhando todos os episódios, vai poder ver, vai assistir, vai se divertir, não vai entender muito bem por que o incidente da rachadura, a questão que ele falou que está fugindo do silêncio, não vai entender. Mas vai conseguir sentar, assistir e se divertir. Há uma coisa que eu percebi, que eu vi de novo. Eu percebi assim, quando o... Porque esse episódio acaba sendo basicamente o quê? O reencontro da Amy com o noivo, com o Rory, né? E os conflitos, né? Aqueles momentos de ciúme dele em relação a ela por causa do doutor. Eu me senti... Me lembrei dos episódios quando o Mickey vai acompanhar a Rose junto com o doutor na segunda temporada. Mas no mesmo esquema, ele já tem, no caso, o Mickey, aqui o Rory tem ciúme do doutor, a Amy, tanto a Amy quanto a Rose, dá a impressão que ela está mais próxima do doutor, mais a chegada ao doutor do que ao próprio namorado ou ao próprio noivo, mas o final é um pouco diferente, né? A questão deles ali acaba sendo um pouco diferente. Mas isso eu vi e achei que assim, eu acho que é o que ficou mais, assim, pra mim, uma relação que eu vi com a segunda temporada. Uhum. É, tanto que ela prefere escolher o doutor como noivo e o próprio noivo como irmão, né? É. Assim, isso eu achei meio esquisito, né? Eu acho que ainda é um pouco da distância que ocorreu por conta das viagens que ela fez com o doutor, né? Ela se distanciou bastante do casamento, do noivo. Eu acho que ela ama ele, né? Eu acho que ela tem sentimentos em relação a ele, mas pensa que foram quantos anos, né, dela falando sempre no doutor pra ele. Então, eu não sei o que é pior, a Rose se apaixonar pelo doutor meio que quase instantaneamente, ou a Amy, que teve 14 anos. Então foram 14 anos que ela devia falar direto nele, né? Ela ficou alimentando aquela imagem daquele amigo imaginário, daquele... Então... Que é uma coisa bem plausível, né? Imagina, eles são de um vilarejo próximo a Gloucester. Gloucester era o nome da cidade. Aliás, curiosamente, eu fui procurar Lidworth no Google Maps, não achei. Eu achei Gloucester, mas não achei Lidworth. Imagina que são de um vilarejo bem pequenininho, todo mundo se conhece. Então o Rory ser nascido e criado lá no vilarejo, ele conhece a Amy pelo menos desde que ela foi, mudou pra lá. Ela tava com 7 anos, agora ela tá com 21, né? Então já conhece ela pelo menos 14 anos. Então imagina que os 14 anos ela falando do doutor. É, acho que foi dado uma satisfação sobre o que aconteceu no final do episódio anterior, né? Assim, ficou meio entendido que era o momento de estresse dela, de tensão, e ela queria extravasar. É. E como era o doutor que tava lá... Foi o doutor que ela pulou, beijou e se... Pulou em cima, beijou e... E aí? Eu não tô fazendo nada, você também? Vamos lá. Não tentou, vai tu mesmo. Então ficou meio... Assim, deu uma sequência. Eu achei plausível pra mim. Eu também achei. Também achei plausível. Aí o doutor, ele vê que... Que deveria ter sido o noivo dela e não ele. Então, ele, a primeira coisa que ele faz é pega ela e vai atrás do Rory, que tá tendo, acho que é a festa de solteiro, né? Despedida de solteira. É despedida de solteiro bem inglesa, né? Com cerveja Guinness, com... No pub, jogando dardos e um bolo com uma mulher de biquíni saindo de dentro, né? Só que não é uma mulher de biquíni que sai, né? Pois é, coitada, é a Lucy. Aí ele, quando fala o doutor, né? Ah, menina boa, assim, é uma pessoa muito amável, a Lucy. Deixa ela entrar, ela tá lá de fora. Não, o mais curioso que ele fala, né? Esse bolo que eu saí, né? Saí no bolo certo, não, eu ia sair no bolo errado. De novo. É. Assim, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa cena é: acho que nenhum doutor anterior se encaixaria nessa cena. Eu não vejo o Tennant saindo do bolo, eu não vejo o Eccleston saindo do bolo, eu não vejo. O William Hartnell saindo do bolo, né? Deus me livre. O William Hartnell, cara, coitado. Se ele fosse sair do bolo, ele emperrava. Tadinho. O vovô ia emperrar. Ia travar, ia ter dor de coluna. Ia parar em algum momento. Não dá não, tá doendo. Tem que pegar, botar a chave de fenda sônica pra irradiar as costas, pra ele distender o músculo. Olha, no geral, eu gostei muito do episódio. Eu vi muita gente reclamando que tinha sido um episódio filler pra encher linguiça durante a temporada, que isso não combinava com o ritmo que tava tendo a série. Até, inclusive, após o episódio duplo, que explicou bastante da rachadura, do que pode vir acontecer no final da temporada. Mas, assim, é complicado falar de filler, porque não tem muito esse conceito na série. É algo próprio dela. Você tem o arco principal, né? A história principal. E cada episódio, à sua maneira, toca nesse assunto até o final, o episódio duplo final. Então, eu achei que foi um episódio bom. Achei melhor que Beast Below, achei melhor que Victor of the Daleks. Assim, agora, a única ressalva foi em relação aos inimigos. Eu não achei os aliens tão convincentes, assim. Mas gostei da forma como se desenvolveram. Eles ganharam minha simpatia por causa disso. Logo na apresentação, eu não gostei, mas depois foi. Todos, ele grita com alguém com raiva pelo menos uma vez. Nesse ele gritou uma vez. No episódio passado ele grita quase que o episódio todo, né? Grita várias vezes, mas nesse ele gritou pelo menos uma vez. Ele se irritou e falou um pouco mais áspero com alguém. Todo episódio ele faz isso. Uhum. Eu vejo isso como um traço da personalidade, talvez da forma dele agir, né? Não que seja um defeito, mas acho uma característica. Ah, eu acho legal, eu tô gostando de ver essa temporada. Ela tá entrando muito no emocional dos personagens, eu acho, né? De novo, nesse episódio, o vilão, ele tenta manipular o doutor pelas emoções. Você vê que em certo momento ele tá falando com a mãe lá dos homens-peixe, da chefe deles e tal, e ela, como outras vezes aconteceram, ela tenta deixar o doutor bravo, ou o doutor assim, mexer o emocional dele, né? Porque ele fala, você quer, a gente tá tentando sobreviver, a gente tá lutando pra não acabar com a espécie, a gente só quer uma cidade em troca de uma raça inteira, né? Será que isso não é pedir demais? E você quer ficar com o peso da culpa de mais uma raça exterminada, né? ela tenta seduzir ele e ela chega assim, insinua do tipo, vamos ficar juntos aqui. Aí ele vira e diz, né, eu sou um senhor do tempo e você é um peixe do espaço. E é exatamente o que eles são, né? Quando a gente começa o episódio, tá todo mundo lá em Veneza, porque o doutor, ele quer dar um presente de noivado pra Amy e pro Rory, pra ver se os dois se reconectam, né? E eles levam, e o doutor leva eles pra Veneza, só que logo a gente vê que tem uma escola de meninas, né, dos Calvieri. Não. E tem a dona dessa escola e o filho dela, eles pegam as moças e aparentemente transformam elas em vampiros. Porque elas saem de dia no com véu e tem dente grande. Mordem peixe, mordem jugulares, uhum. Sangue. Não, até pensei. Não aparece no espelho. Não aparece no espelho. Então você fala, você é vampiro, né? Eu não sei se foi proposital, mas quando eu tava procurando imagens sobre o episódio, apareceu no Google aquele fato dos vampiros que foram encontrados em Veneza. São crânios que estavam com uma espécie de tijolo na boca, mantendo a boca deles aberta. Então foram encontrados alguns crânios, assim, e estavam sendo chamados de vampiros de Veneza. Pode ter uma relação, né? É, ou não, né? Ou foi só uma coincidência pelo fato desses, entre aspas, vampiros, né, serem, na verdade, criaturas meio peixe, meio crustáceo, na verdade, me pareceu. Não. É porque eles peixe... viverem na água, né? E Veneza tem os córregos e tudo lá, tem aqueles rios lá que passam no meio da cidade. Peixe a gente já tem os Hef, né, da quarta temporada, são aqueles humanoides que são peixes também. Tem os Silurians, né, os Silurianos. Também. Tem os Sea Devil. Então tem uma gama aí de monstros peixe como inimigos do doutor. Agora mais um, né? Agora vamos falar um misto de crustáceo com peixe, com dentes grandes e afiados. Mas... Eu gostei do CGI deles. Achei que foi legal quando mostra a real forma dos bichos. Uma coisa que é também reciclado no episódio School Reunion e também reciclado praticamente todos os episódios anteriores da quinta temporada é o filtro de percepção, né? Que foi usado pelos monstros do School Reunion e tá sendo bem falado nessa temporada. Aliás, o filtro de percepção tá aparecendo mais até do que o papel psíquico, né? Eu só lembro do papel psíquico dois momentos nessa temporada. No Eleventh Hour, ou seja, no primeiro episódio da temporada. E agora, que aí viu que foi usado, né? Uhum. Eu não sei por que, de repente, ficou tão importante, né? Acho o filtro de percepção. Eu acho que o filtro de percepção acaba se tornando, dentro da série, uma desculpa fácil para fazer coisas que antes ficariam mais difíceis. É que nem muitas séries aí de ficção... que andaram colocando coisa como nanotecnologia. Eu falei, pronto, nanotecnologia virou desculpa pra tudo. Então tudo é nanotecnologia. Eu acho que acabou ficando uma maneira mais fácil pra eles pra colocar coisas que pareciam que está lá, mas não está. E coisas que estão e ninguém vê. Mas ficou mais fácil usando a ideia do filtro de percepção. Uma maneira fácil, todo mundo já conhece. Quem acompanha a série já sabe o que é um filtro de percepção. Pronto, resolvido o problema. Não tem que inventar nenhuma lucubração nova para esses alienígenas esconderem sua verdadeira face. O doutor acaba vendo o que está acontecendo, percebe que a filha de um dos venezianos. Dos venezianos, putz. Venezianos é muito venusianos para mim. Não consigo falar assim. Veneza é quase Vênus. É. Do pessoal que mora lá, um dos caras teve a filha raptada, entre aspas, por essa escola. E aí o doutor decide investigar e manda a Amy se infiltrar, né, lá dentro. Na verdade, ela se oferece, né? Achei assim, eu tava revendo um pedaço desse episódio agora... Ela meio que se oferece, né? Ele evita, o Rory é frontalmente contra, o próprio doutor é contra. Eles tentam arrumar outra alternativa, tenta, não tem jeito, vai ter que botar a Amy lá dentro. Agora, uma coisa que eu reparei que achei curiosa. O ator escolhido para ser o veneziano, né, o Guido, e a filha Isabela são dois atores negros. Eu achei curioso por ser na Veneza. Em 1580, porque na época os negros na Europa tinham uma penetração muito pequena. E ele chegando sendo um armador, eu acho que eu me lembrei naquele momento para pensei como seria uma justificativa plausível. Não é uma coisa que é explicar, mas provavelmente ele seria um descendente de um mouro. Uhum. De um mouro, afinal das contas, aquela região toda ali do sul da Europa foi invadida e conquistada pelos mouros até o início de 1500. Até perto de 1500, a tomada de Constantinopla, aquelas coisas todas, mas não ficou muita referência dos mouros. Que não muda em nada, não atrapalha em nada. Eu achei, inclusive, muito bom. Achei que ela trabalhou direitinho. A filha dele também trabalhou direitinho. You know what's dangerous about you? It's not that you make people take risks, it's that you make them want to impress you. You make it so they don't want to let you down. You have no idea how dangerous you make people to themselves when you're around. Você falou do Rory peitando o doutor, e eu achei uma coisa bem legal que ele fala, e eu acho bem, bem coerente, assim, que ele diz que é perigoso estar com ele, estar com o doutor, porque o doutor, meio sem querer, coloca as pessoas em risco, porque as pessoas, quando elas estão com o doutor, elas querem dar o melhor delas as pessoas acabam não percebendo o perigo que correm, porque elas estão mais interessadas em querer fazer o doutor ficar com orgulho delas. É, isso foi a melhor maneira foi a melhor descrição sobre como é que as pessoas reagem na presença do doutor. As pessoas, os companheiros se atiram de cabeça para fazer certas coisas que não fariam em condições normais. Mas as loucuras que fazem. Uhum, porque aí justifica por que o companheiro, ele, de repente, ele tá no meio de uma situação de perigo, de batalha, e ele consegue pensar num jeito, né, de ajudar. Ele se força a agir, ele se supera. Então, eu achei um pouco esquisito ele pensar isso, né, ele acabou de conhecer o doutor praticamente, tirando tudo que a Amy já tinha falado pra ele, mas de qualquer forma ele teve uma sacada legal sobre o doutor. O doutor, eu lembro quando ele começa a viajar com a Amy, ele menciona isso também, que é perigoso, e ela meio que não liga tanto. É, no episódio passado foi o que aconteceu, ela teve um estralo de tipo, é perigoso e eu corro o risco fazendo o quê? Saindo, viajando com o doutor. Ela percebeu que estava sendo talvez um tanto quanto imprudente achar que... Ah, é perigoso. Ela não levou fé o quanto era perigoso. No episódio passado a ficha caiu. Uhum. Ah, uma coisa que... Não sei se você percebeu... Na tradução se perdeu um pouco. Mas se você prestar atenção no inglês... Tem uma piada... Uma das melhores piadas nesse episódio... Que é quando o doutor fala pro Rory, né, que ela beijou ele, she kissed me. Aí o Rory, perguntando, né, e você beijou de volta? And you kissed her back? Aí ele responde, no, I kissed her mouth. Ah. Foi meio um trocadilho de... Ah, então você beijou as costas dela, né, her back. Her back pode dar a entender... Duplo sentido. Exatamente, vai dar a entender que você beijou ela de volta... Ou beijou as suas costas. Aí o doutor entendeu como beijou as suas costas. Ele perguntou se você beijou de volta. Eu vi esse pedacinho, realmente a piada fica meio no ar. Eu até pensei, estranho isso, tem que prestar atenção melhor no inglês pra ver o que aconteceu. Só um duplo sentido que em inglês fica bem engraçado a hora que eles estão conversando. Foi meio... O doutor desconversando sobre o assunto e fazendo uma piada. Outro momento legal que eu achei de engraçado foi a hora que eles estão. É a hora que eles estão indo resgatar a Amy da casa lá, daquela escola para garotas. Lá pra, e o Rory, ele pega uma, uma lanterna pequena. E o doutor, ele saca uma lanterna de luz solar portátil gigante do paletó dele. Uma lâmpada ultravioleta, uma baita de uma lâmpada fluorescente ultravioleta. Detalhe, foi só eu, tem um sonzinho embutido no fundo que leva a entender que é um sabre de luz. Ou foi só minha mente macabra que percebeu isso? Não, a minha mente também, acho que qualquer pessoa que vê aquela cena, ele imagina um barulho de sabre a hora que ele tira. Essa é a primeira coisa que vem, né, desembainhando aquela lanterna ultravioleta, né, luz solar portátil, né? É, ele chega e desembarca aquela baita daquele... Engraçado como ele tira aquilo de dentro do paletó na maior, né? Ele tira um trabuco daquele tamanho dentro do paletó, assim, sem a menor cerimônia. É, ainda faz a piada, né? O meu é maior. É, o meu é maior que o seu. Nhê, nhê, nhê, nhê. Nhê. Eu gostei de uma coisa, Rod, eu gostei do Rory. Você acha que ele é o novo Mickey? Eu acho que ele ficou melhor do que o Mickey. Porque é o seguinte, o Mickey, até o episódio da segunda temporada, no School Reunion, o Mickey, ele praticamente é apenas um encosto, né? Ele não vai fazer nada, a ponto que ele vai e olha, eu sou o cachorro de lata. Olha, eu gostei muito da participação do Rory. É a primeira vez que eu me vejo gostando de uma tripulação de 3, né? Fixa na Tardis, que eu gostaria de ver mais vezes, assim. Sem ser aquela que a gente sabe que nunca poderia ocorrer, né? Do Doctor, companheira, e o Jack, seria a minha favorita. Mas como o Jack já tem a série dele própria... Não, duvido que a sua favorita não ia ser o do Doutor, a Riversong e o Jack. Ah, também, mas acho difícil ter a Riversong e o Jack. Porra, ia ser espetacular a Riversong e o Jack, realmente. Agora eu parei pra pensar. Riversong, Jack e o Doutor. Meu trio favorito na TARDIS. Mas acho que o Rory encaixou direitinho. Ele foi aquele alívio cômico leve. Ele não foi aquele alívio cômico pesado como era o Mick. É. Como ele foi. Ele chegou a ser aquele alívio cômico idiota. E o Rory já foi algo mais entrosado, tanto com o Doutor quanto com a Amy. Eu gostei da forma como ele se encaixou no episódio. A dinâmica dos dois foi muito boa pra série e deu margem, pelo menos nesse episódio, pro doutor agir sozinho, né? Isso. Que é uma coisa bem legal. E você tá respirando no microfone. Agora, eu achei o Horace, assim, o Horace, lembra o Mickey, sim, mas um pouco mais esclarecido. Ele vira pro doutor e começa a falar, né? Quando entra, você quer dimensões paralelas, é que o doutor olha para ele assim, aí diz, desde o último encontro com o Prisioneiro Zero, eu tenho lido muitas teorias científicas. Viagens supralumínicas, não sei o que, dizer, aí o doutor para ele, eu gosto apenas de dizer que é maior por dentro que por fora. Que ele começa a querer bolar coisa, fazer conjurações e tentar explicar coisas de forma científica, o doutor Smith só fala isso. E na hora que ele defende a Rose, mole, na hora que ele defende a Amy do Francesco, que ele vai, assim, ele pega, mesmo com uma vassoura, o sujeito com uma espada, ele ainda enfrenta o cara. Né? Ele ainda enfrenta, mas que ele seja patético, né? Ele vai e mete a piaçava no peito do cara, né? Mas ele não enfrenta, ele tenta. Né? O Mickey ali, eu acho que o Mickey sai correndo de medo, simplesmente. Ele ainda tenta enfrentar. Tanto que ele faz... Ele faz, quando ele vai, o filtro de percepção do Francesco quebrou, e ele tá por cima e aparece toda a sua forma verdadeira, ele tá no chão, mas ele ainda tá lá tentando enfrentar de alguma forma quando a Amy vai e desvia o facho de luz solar e torra o peixe, né? E queima, queima e faz peixe frito. É, aliás, isso é uma coisa que ficou muito estranha. A gente pegou, focalizou a luz, tipo um espelho, o cara, bum, explodiu. Isso é uma coisa que eu achei muito estranho. É, eu acho que foi um facho concentrado, né? É, mas mesmo assim, eu achei do jeito que foi, achei que ficou meio... Sei lá, eu achei que foi estranho. Mas eu achei o Rory mais presente, assim. Tanto que a Amy chega e pula, né? Taca-lhe um beijo, taca aquele beijo apaixonado. É, porque foi o momento que eles... Que, assim, ela tava viajando com o doutor e o doutor salvava... O dia, o doutor era guerreiro, não tinha medo. E aquilo tava deixando ela, além de excitada, tava deixando ela muito, assim, deslumbrada, né? Com tudo aquilo. É. E ela precisava que o Rory, que ela visse isso no noivo. Exatamente, que ela visse isso nele. E eu acho que ela, assim, eu achei melhor do que o Mickey nisso, porque ela viu isso nele. A Rose, se fosse esperar uma atitude heróica do Mickey, esquece. Ela tinha que ficar no universo paralelo para ver ele fazer alguma coisa. Acho que a grande diferença entre o Rory e o Mickey é que o Rory, ele tá na história com um objetivo muito ligado ao que tá acontecendo. Afinal, tudo acontece no casamento dele com a Amy. Exatamente. Então nada mais óbvio que o personagem dele apareça e ganhe, a cada episódio, ganhe uma relevância maior. Então por isso que eu acredito que mais, nos próximos episódios o personagem vai crescer e não vai ser só o alívio cômico, ele não vai ser só o antagonista do doutor dentro desse triângulo do Amy, doutor e Rory. Eu espero que ele cresça e ajude a resolver todo o problema. Nesse caso, quando tem o doutor e dois companheiros, ainda mais nesse caso que são dois companheiros que são noivos, teve uma coisa muito legal que eu senti falta, e a minha esposa também, ela foi o que ela achou legal do episódio, de mostrar o doutor indo sozinho resolver. Enquanto a Amy e o Rory estavam do outro lado tentando escapar dos bichos. Outra coisa legal que eu rachei o bico foi o veneziano com a camisa do Rory. Que lá foi muito tempo. Foi lá, hilário. O veneziano. Com a camisa. Você vê que ele é muito maior que o Rory, então a camisa fica apertada. Solteiros do Rory, né? Eu acho que a tradução, em casa eu não via, não lembro a palavra, acho que é stag, não sei, deveria ser os amigos solteiros do Rory, né? Ou o despedido de solteiro do Rory. Não, é. Alguma coisa do tipo, tava na tradução, ficou faltando do jeito como foi colocado, mas ficou engraçado. Eu gostei muito da ambientação que eles fizeram de Veneza. Eu gostei muito da foto. Ficou muito parecido com o que nós vemos através de filmes, de fotos, de documentários. Assim. Ficou muito parecido. E foi na Croácia, né? Isso, na Croácia. Mas você viu que deu a polêmica que parece que o Matt Smith ou o Moffat, eles falaram para a BBC bancar uma viagem para eles para ir para Veneza para gravar o Confidential. É, na verdade, o que teve, assim, que eu vi do Confidential foi que o escritor do episódio, o Toby Whitehouse, ele foi junto com o Matt, mas assim, para pesquisa de campo, justamente para quando chegar na Croácia, eles terem um trabalho mais competente, né? Eu não achei nada de errado nisso, acho que é o correto a se fazer, até para passar a veracidade da história. Esse episódio eu achei que tem umas partes meio mal feitas, assim, um pouco, né? Quais, assim, você não gostou, assim? O efeito especial do final e, assim, você via que podia, com um pouco de verbo a mais, o alienígena podia ter ficado um pouco melhor, mas assim, não atrapalhou a diversão, mas falando nisso, assim, de verba, me atrapalhou um pouco, você acha? O efeito do alien, realmente, eu achei que ficou um pouco aquém do que o Dr. Who já nos mostrou nessa temporada. Uhum. Uma verba que teve para essa temporada, né? Que nas outras a gente sabe que estourava orçamento com qualquer besteira, mas nessa já tivemos coisa melhor. Aí segue um outro momento cômico, né? Que ele mostra ele vai mostrar a identidade dele e acaba mostrando o cartão da biblioteca com a foto do William Hartnell. Putz, pois é, eu bati o olho, olhei a foto, cara, esse é o William Hartnell, o primeiro doutor. Bati o olho e achei que era o primeiro doutor, você acabou de confirmar a minha dúvida. Agora eu tenho certeza. É, William Hartnell, que é genial. Genial aquela, né? Aquela cena é genial. Não, também é genial a questão do papel psíquico, né, que vê o que quer, né? Aí vai ele, sua santidade... Não sabemos que entidade relacionada, talvez, à Igreja Católica, que o doutor foi relacionado, a Amy como viscondessa e o Harry como eunuco. Essa parte foi muito... Eu sou o cachorro de lata do grupo, né? Foi, foi. Por que eu sou eunuco? E o doutor de papa. É. Aliás, uma curiosidade, o papa dessa época é o Gregório, que foi o papa que estabeleceu... eu não lembro agora se é Gregório I, II, mas, de qualquer forma, foi o papa que estabeleceu o calendário como ele é hoje. Ah, o calendário do nosso calendário gregoriano, né? Uhum, exatamente. Então... É Gregório VI, não? Acho que é Gregório VI, não sei. É, eu sei que... É, não lembro agora. Mas eu sei que é o que... O tempo do jeito que é hoje é graças a ele. Né? E os erros que a gente tem no calendário também, né? Achei interessante eles não mostrarem os 10 mil que estão dentro d'água em Veneza, os 10 mil maridos, né? Os 10 mil peixinhos esquisitos. Não entendi porque não deu um final para eles. Eles simplesmente mataram a matriarca lá e não mais falaram deles. Então eles já existem, se reproduziram ou morreram de fome nos canais de Veneza. Isso achei estranho. É um finalzinho. Ok, o doutor sobe, vai lá, abre o globo, procura e desliga o interruptor. Mas a gente puxa e desliga o interruptor. O Harry lutando com o Francesco, achei engraçado, como eu já comentei, né? Achei engraçado, achei interessante, a forma criativa. A gente tem que falar que o Guido, ele se explode com as vampiras. Sim, o cara leva trabalho pra casa, né? O cara tinha não sei quantos barris de pólvora. E uma fogueira acesa do lado. Que resolve também. Tem aquela cena de explosão, né? Aquela cena de explosão, hoje qualquer técnico de segurança do trabalho reprovaria o que ele estava fazendo. Qualquer técnico reprovaria. O cara cheio de barril de pólvora e acendendo uma fogueira do lado. Mas foi uma maneira de resolver o problema, né? Sumir com as noivas, né? A filha já tinha morrido mesmo, né? Pois é. Deram a filha pros maridos lá dos peixes comerem. Parecem piranhas, né? Come lá e logo só aparece as bolhas assim, de repente vem e come tudo, morreu e pronto. É. Isso é corte no orçamento. Com certeza. Aliás, foi um dos episódios dessa temporada que eu mais percebi a questão de corte de orçamento, né? Assim, espero que nos episódios relevantes eles... tirem o escorpião do bolso e vamos colocar mais dinheiro aí. É verdade. Pra caprichar melhor na produção. É bom que os roteiristas eles pensam em soluções criativas pra reverter toda essa coisa da falta de grana, né, que eles estão sofrendo. Em alguns momentos eles não conseguem muito e acabam recorrendo a soluções meio esdrúxulas. Mas, no geral, eu acho que o próprio tema da série e o próprio grupo de escritores que são escolhidos para escrever os episódios deixam a gente mais otimista, né, do que se esperar. Mas uma coisa que eu achei que foi meio isso que eu tô falando de corte de orçamento e ficou meio tosco, não sei se você percebeu, mas no final, quando a mãe Calvieri lá... Rosana Calvieri, ela tira aquela roupa e ela cai no naquele rio pra ser comida pelos maridos, pra se matar, que eu não entendi direito também por que ela fez isso. Ela tira o filtro de percepção e ela continua na forma de gente. É verdade. E aquilo foi, pra mim, foi um erro escroto. Exatamente, ela podia ter sido resolvido de uma maneira besta. Ela entrando na água, mas claramente o fio de percepção pendurado na cintura, ou ela levando na mão. Ela tira, a não ser que, assim, se você quiser arrumar, o filtro de percepção não precisa necessariamente estar pendurado na roupa, né? É. Sabe? Enquanto ele tá funcionando, ele tem um alcance, sei lá, de alguns metros funcionando. Aí eu tava conversando com a minha esposa, ela falou que, assim, a explicação que ela deu que faz sentido, eu achei uma explicação legal, foi que, primeiro, o filho dela, o Francesco, já tinha falado para se ela chegasse muito perto da borda na forma humana, eles iam achar que era comida, né? E aí depois, quando ela chega nessa última parte, a parada dela lá, o filtro de percepção, tá quebrado e ela não consegue mudar de forma. Então, quando ela tira a roupa e tira o filtro junto, quer dizer que ela ficou travada na forma humana, por assim dizer. Na verdade, eu nem cheguei a reparar nisso. Porque até que ela tivesse caído com o filtro, tinha que ver se o filtro era a prova d'água também, né? É, eu, apesar de eu ter me divertido com o episódio, eu achei o final meio anticlímax. Eu achei que foi legal ver o doutor sozinho resolvendo. É uma coisa que me lembrou alguns episódios clássicos do doutor, mas ele subindo na torre para desligar o negócio do clima foi muito que nem o final do Evolution of Daleks, que ele sobe na torre do Empire States. Foi igual aquele The Idiot's Lantern também, que ele sobe na torre de TV. Aliás, quando eu vi a cena, eu me lembrei desse episódio, The Idiot's Lantern. Foi esse episódio o primeiro que eu me lembrei quando eu vi a cena, nele subindo. E aí você vê que já teve, se eu não me engano, o Tom Baker, quando ele morre, ele cai de uma torre também. Ele sobe pra... Mesma coisa. Ele vai salvar o planeta subindo numa torre e desligando algum aparelho. Né? E se eu não me engano, o Tom Baker, se alguém souber, coloca nos comentários, ele cai dessa torre e morre. Eu gostei da menção do silêncio, né? Só pra não passar batido. E no final teve também aquela relação do silêncio que a Rosana já tinha mencionado pro doutor. Que ele percebe ao entrar na tarde junto com o Rory, né? E tem que ver também, porque apesar de ter sido citado já pelo Prisioneiro Zero, o silêncio foi o aspecto do possível final que foi menos citado ainda, né? Ah, mas eu acho que é tudo a mesma coisa, né? O silêncio, a rachadura... É, o silêncio, a rachadura e o Big Bang e a Pandórica, pra mim é tudo a mesma coisa. É, tem que ver como é que tudo vai convergir no final, né? É, porque nesse episódio não mostrou a rachadura, mas mostrou o silêncio, né? Então acaba dando quase na mesma. Isso, não mostrou a rachadura sim, né? Mas foi citada. É, foi toda... Uma forma, inclusive, que não é chegar em Veneza, né? Uhum. É, toda a motivação do monstro é... Então, de certa forma, a participação foi importante da rachadura. Eu achei que a mãe lá, a Rosana, quando ela morre, ela fala sonhe com a gente, né? Talvez uma referência ao próximo episódio, não, que promete ser muito foda. Assim, vai ser praticamente o Sandman versus Doctor Who. Porque pelo trailer, não deu pra reparar muita coisa assim. Então só dá pra perceber que vai ser a divisão, né, dos mundos, do sonho. Mas quero saber como é que vai ser apresentada essa ideia do Senhor dos Sonhos, dos dois mundos. Eu quero ver como é que vai ser o desenvolvimento disso. Porque a gente só vendo a Amy grávida e o Rory de rabo de cavalo 5 anos no futuro, eu acho que ainda tá pouca coisa assim pra criar expectativa em cima do episódio. Mas eu acredito que, como todo episódio de Doctor Who que foge da linha narrativa tradicional, eu acho que vai ser um bom episódio. Acho que vai ser acima da média, né? Assim esperemos, né? Uhum. É, eu também. Eu tô esperando que o próximo episódio vai ser daqueles bem cerebrais. E eu quero também ver se vai continuar, né? Porque o próximo vai ser com o Rory já. Agora tem que ver se, após esses, o nono, ele vai continuar. Eu gostaria que ele continuasse junto com a situação. É, acho que todo mundo, né? Eu achei um bom clímax. É. pra terminar. Assim, ele pergunta, ah, você tá ouvindo alguma coisa? Não tô ouvindo nada. Eu fiquei feliz da Amy ter convidado o Rory pra entrar na tarde com eles. Então isso também promete ser um avanço, né? Esse episódio foi quase um filler dentro da temporada, mas foi divertido. Então eu dou 8,5 pra ele. Acho que 8,5 redondo, assim, sabe? Tipo, um episódio não é um episódio foda, dos melhores, mas tá longe de ser ruim. Eu acho que esse episódio é mais um filler, mas é um filler mais bem feitinho, né? Não é que nem o The Lazarus Experiment, que ele entra pra encher linguiça na terceira temporada, e nem isso ele faz direito. Não, mas é porque esse episódio foi tão bem realizado, tão bem amarrado tudo, que assim, eu achei ele melhor do que o The Beast Below, e achei melhor do que o Victory of Daleks. É, eu não sei se eu achei ele tão melhor do que o Victory of the Daleks, mas eu gostei muito dele. Eu acho que eu também daria uns 8,5 pra esse episódio. Foi divertido, eu gostei do lance dos peixes, da forma como ele resolveu, embora seja um tanto quanto clichê, né? Resolveu o incidente. Pro nível de Doctor Who dessa temporada, com o que estão fazendo, com o que estão preparando, eu vou dar um voto de confiança e vou dar um 8,5 pro episódio. Nossa, eita. E pelo visto, né, Rod? Falando nisso, o Breno pegou o tarde, realmente foram 5 minutos, né? Os 5 minutos do doutor, né? Antes de fechar, saiu dois vídeos curtinhos da Alex Kingston interpretando a River Song, mostrando páginas daquele diário dela azul, com a tarde na capa, explicando os vampiros desse episódio, e saiu um outro, ela explicando os anjos lamentadores. Bem legal. Muito interessante, merece ser visto. Uhum. Como se fossem anotações dela sobre os monstros. Se chama The Monster Files. Tem o do Imp Angels e tem o dos vampiros. Então vão lá no Universo Hulk, dá pra assistir lá. Um videozinho de 4 minutos, bem curto, mas é bem interessante. Ah, depois eu vou ver. E o que a gente pode falar do Breno, que não tá aqui? Será que ele caiu na piscina? Ele caiu na piscina? Tombou com tardes, ele passou direto pela biblioteca, caiu na piscina. Não sei se ele sabe nadar, né? Às vezes ele tá se afogando lá, né? Não sei. Was that so much to ask? I told you, you can't go back and change time. You mourn, but you live. No, Rosanna, I did it. Tell me, Doctor. Can your conscience carry the weight of another dead race? Remember us. Dream of us. No! Hey, look at this. Got my spaceship, got my boys. My work here is done. We are not her boys. Yeah, we are. Rory, listen to that. What? All I can hear is silence. Vamos agradecer as pessoas que escreveram seus comentários no episódio passado. Gilbia, Nuno, Colin New, Érica Ribeiro, Mari, Bianca Cavani, Joey Belmont, que escreveu um monte de coisa legal aqui. Hugo César. Inclusive eu tava lendo algumas dessas coisas, alguns desses comentários já desses. Realmente, umas conversas, algumas teorias levantadas muito interessantes. Muito, muito bom, gostei dos comentários. Por mais que eu não comente, gente, só lembrar, por mais que eu não comente, eu entrei pro fórum esses dias. Eu fui lá, fiz um post pra avisar, oi gente, sou eu, aqui é o Ricardo, um dos loucos que cometem aquele podcast, sabe, assim, eu tô aqui, vou aparecer de vez em quando, falar, não vou falar, poder falar muito. Muito, muito bom, eu gostei, tenho gostado de ler os comentários, por mais que eu não tenha comentado quase, eu tô gostando muito. Sim, e até uma das pessoas que escreveram, que se eu ver aqui eu falo, falou uma coisa que a gente não comentou no episódio passado, que foi no final do End of Time, aparece aquela velha que todo mundo diz que é a mãe, tampando a cara numa posição semelhante a um dual dos anjos. Sim, sim, sim. Não. E também do lado do Rassilon, duas pessoas aos lados dele, um pouco mais atrás, os dois também tapando o rosto exatamente igual aos anjos. Uhum, então, um dos comentários mencionou isso. Eu tinha esquecido até um tempo atrás, mas você tem que ver que um episódio foi escrito pelo o Russell T. Davis e o outro foi escrito pelo Moffat. Eu não acho que um vai ter relação com o outro. Eu acho que foi apenas uma referência aí para as pessoas pensarem, mas eu não acredito que venha de Gallifrey ou alguns Time Lords ou Time Ladies que se transformam em anjo. Eu não acredito. Olha, eu acho já que pode ser possível, mas se bem que o Moffat não quer manter relações, cortar todas as relações que haviam com as temporadas passadas, no sentido de não fazer monstros ou situações que apareceram antes aparecerem agora. Então eu não sei, assim. Eu acho que até é possível, mas devido a esse próprio posicionamento do Moffat, já a coisa já muda de figura. Mas acho que se tiver alguma relação, acho que vai ser uma coisa interessante. É, isso que também me faz pensar que a questão quem é Riversong não vai ser nenhum personagem famoso. Então eu não sei se vai ser... Eu não sei quem é, mas eu pensei, pode ser quem? A Rani? Pode ser a Romana? Pode ser a filha do doutor? Os anjos, tanto os anjos quanto a Riversong, são criações do Moffat. Então, o que quer que seja a origem deles, ou quem eles sejam, vai ser uma coisa exclusivamente do Moffat. Não acredito que ele vá linkar com criações que não seja dele. Não, concordo contigo. Se bem que se ele linkar, seria uma coisa também muito interessante, mas por conta dele mesmo... Eu acho que deve ter um pouco de ego, de... Ah, isso aqui é a minha temporada, é a minha... A série... Mas aqui a série está sob o meu controle, então pronto, acabou. Uhum. Continuando, o Hugo César, o Matheus Carvalho, que está aqui como novo colaborador do site também, ele tem um blog de Doctor Who clássico, ele que é o responsável pelos episódios clássicos do site. Então, Matheus, obrigado, espero que você participe aqui de algum episódio próximo. Com certeza, vai também, meu muito obrigado, porque graças a ele eu consegui ver episódios do Tom Baker e começar a ver alguns do William Hartnell, que isso, assim, é muito, muito difícil. Eu achei há pouco tempo um torrent para baixar com, segundo ele, tudo que foi feito para TV de Doctor Who. O torrent tinha 240 GB. Eu olhei bem, pensei e disse, não, eu não tenho coragem. Eu não sou macho bastante pra fazer isso. Eu não sou corajoso bastante pra isso. Não dá não. Dá não, sinto muito. Então, essas conta-gotas que o próprio Matheus tem fornecido pra gente, na medida do possível, legendando episódios antigos, clássicos e passando, colocando disponível pra baixar, vai aí também o meu muito obrigado, porque tá sendo uma oportunidade ótima a gente conhecer e ver episódios que a gente não conhecia. Sim, sim. Delta 38, Cizeac, MJ Bondius, David, Borracha, Lina Inverse, nossa, cada nome, Marcelo Zuza, e é isso. Então, obrigado para quem deixou seu comentário. Você pode deixar o seu comentário no Você pode deixar tanto seu comentário no post do episódio, quanto você pode participar do fórum, também tem o link lá no site, e discutir o episódio lá também, pessoal. Quebra o pau lá pra falar que episódio é bom, episódio é uma bosta. Então, participe lá você também. Se bem que a maioria tenha achado os episódios bons, né? Pelo que eu tenho visto, o pessoal tem elogiado os episódios, claro, fazendo ressalvas, comentários. É, não, tirando um outro que fala que o doutor tem que dar uma porretada no anjo de pedra pra quebrar. Ai. Tirando uns comentários assim, tá legal. É gente que não entendeu a série, né? É, sei lá, né? Eu não sei onde eu vi que... em algum fórum americano, fórum inglês, que falaram isso, né, também. E outra pessoa respondeu que os anjos são feitos de pedra igual a TARDIS é feita de madeira. Acho que é bem essa relação mesmo. Perfeito. Né? Senão ia ser fácil de ser uma machadada na TARDIS. É, e lembre-se, né? Nem Átila, o rei dos Hunos, conseguiram passar por aquelas portas. E olha, acredite, ele tentou. Ótimo. Então tá, então obrigado, Ricardo, por participar. Hoje foi só a gente. Pois é, né? Acho que o Breno não conseguiu. Ele se perdeu dentro da sua TARDIS. Virou com medo de peixe espacial. Então, como eu falei, ele tá. A ver que ele tá catando, tentando pegar uma galinha pra pagar a aposta pro Casanova. Quem está ouvindo esse episódio no iTunes, entre lá no universohu.wordpress.com e saiba das notícias do que está acontecendo no universo da série Doctor Who e derivados. É verdade, não perca. Como eu já falei, repito, a melhor referência, melhor site sobre Doctor Who em português para saber notícias, não tem melhor. E obrigado para quem ouviu esse episódio e até semana que vem com DM's Choice. O episódio promete. Tá joia então, pessoal. Até mais. Nos vemos semana que vem. Pronto, foi. Parar a gravação aqui. Putz, cara, essa TARDIS nova tá gigante. Acabei de cair numa piscina, na biblioteca, e do tobogã, ou seja, caí num spa, com fotos da Amy, por sinal. E de lá, você já saiu na cozinha, que já dava um quarto. Precisa dar um paro nisso aqui, tá muito... Quase que eu não consigo chegar a tempo. Bom, mas... Como essa TARDIS está toda zoada aqui, você era para você ter chegado ontem na gravação e você conseguiu chegar só hoje, então a TARDIS está... Só não está pior do que a TARDIS do doutor, que atrasa mais de ano. Então, devolve a TARDIS, sai escondido, que o Ricardo nem vai perceber. Dei até uma arrumadinha algumas coisas, mas realmente cuidar de tudo requer mais que um dia. Acho que foi isso que o doutor ficou fazendo naquele tempo que ele... atrasou com a Amy, ele tava dando uma arrumadinha, viu? Mas ainda não terminou. Mas é impressão minha ou a TARDIS do Ricardo tem umas roupas penduradas? É, então é por isso que o doutor tá pegando roupa em um hospital, né? Porque abre o armário da TARDIS e só tem roupa de mulher. Muitos, muitos espartilhos. Inclusive, uma inscrição Pompadour. Não, eu até comentei que a Amy sempre tá na moda, né? Aonde que o doutor... Assim, por que o doutor tem um monte de roupa de mulher na TARDIS pra Amy? Ela deve gastar horas escolhendo e o sapato. O sapato ela roubou do décimo, né? O All Star. É, verdade. Então isso ela não precisa se preocupar. Tá, então é isso. Então vamos sair daqui e ver se semana que vem você não atrasa. Pode deixar. Já cancelei a faxina semana que vem. Meu lado graxeira não vai surgir mais. Estarei a tempo de todos os podcasts daqui até o final. Assim espero. Beleza, então. Falou. Até mais pra vocês, abraço.